A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa aqui mais um programa, A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, caros colaboradores. Boa tarde. Como os senhores ouvintes percebem, as vozes são menos desta vez. Os nossos meninos continuam muito atarefados com o estudo e têm estado a faltar ao Clube de Rádio, mas temos aqui os resistentes. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Vamos já começar com a boa sugestão musical do Pedro Oliveira. Para além de ter entrado diretamente para o número 10 do Top Nacional de Vendas, Smoke and Mirrors, novo álbum dos Imagine Dragons, está em destaque na imprensa à volta do mundo, com a Entertainment Weekly a afirmar que esta é uma banda excepcionalmente poderosa com um álbum refrescantemente novo, e a Q Magazine a definir o disco como uma obra-prima de pop-rock moderno a caminho dos estádios. Shots é o novo single e conta já com um vídeo baseado nas ilustrações de Tim Cantor, que acompanha a edição especial do disco. Seguidamente vamos para uma notícia de âmbito internacional com a nossa jornalista Inês Garcia. Desta vez uma notícia que não é feliz. Boa tarde, senhores ouvintes. Desta vez, nas notícias de âmbito internacional, destaca a destruição de estátuas e de objetos do Museu Mossul, no Iraque, por jihadistas. A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, Unesco, Irina Bokova, pediu no dia 26 de fevereiro uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para discutir a proteção do património cultural do Iraque após a destruição de estátuas e outros objetos do Museu Mossul por jihadistas do Grupo Estado Islâmico. Irina mostrou-se profundamente consternada pelas imagens divulgadas no vídeo pelo Estado Islâmico, que mostram a destruição de dezenas de estátuas históricas do Museu da Civilização do Mossul. Quase 3 milénios de história desapareceram diante dos olhos do mundo, que pôde ver num vídeo de 5 minutos como os jihadistas destruíram, em nome da sua interpretação radical de Islã, peças que datavam da época assíria, séculos 8 e 7 a.C. A diretora-geral da Unesco condenou o que considera um ataque deliberado contra a história e a cultura milenares do Iraque e uma nova incitação à violência e ao ódio. Acrescentou que este ataque é muito mais que uma tragédia cultural. É também uma questão de segurança, na medida em que alimenta o setarismo, o extremismo violento e o conflito no Iraque. Além disto, representa, na sua opinião, uma violação direta da recente resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que condena a destruição do património cultural e adota medidas juridicamente vinculativas para lutar contra o tráfico ilegal de antiguidades e objetos culturais do Iraque e da Síria. Por isso, anunciou que telefonou para o presidente do Conselho de Segurança e pediu que convocasse uma reunião urgente para tratar da proteção do património cultural iraquiano como elemento constituinte da segurança do país. A destruição sistemática de elementos emblemáticos do património iraquiano é algo intolerável que deve acabar imediatamente, concluiu Irina. Nas imagens do Estado Islâmico, é possível ver como os membros do grupo jihadista, munidos de marretas e talhadeiras, transformam em pedaços algumas figuras de incalculável valor monetário e, sobretudo, cultural. Esse ato de vandalismo é justificado por uns jihadistas que aparecem no vídeo e que afirma que os povos da antiguidade adoravam ídolos ao invés de Alá. Pois é, esta notícia é impressionante. É impressionante de ouvir porque não se consegue perceber. Nós já tínhamos falado aqui do Estado Islâmico ou do autoproclamado Estado Islâmico e do jihadismo na perseguição a pessoas e naqueles assassinatos cruéis que têm cometido contra várias pessoas de várias nacionalidades. Agora conseguem-nos surpreender também por este ataque ao património que é deles e que é de todos nós, porque é o património da humanidade. Estamos a falar do Iraque, como os meninos sabem, o que é hoje o Iraque foi, na antiguidade, a Mesopotâmia, onde se desenvolveu a primeira civilização da história, a Suméria. Portanto, nós estamos a falar de património do século, como tu disseste, do século 7 e 8 a.C. Portanto, estamos a falar de um património de incalculável valor, obviamente hoje valor em termos monetários, mas valor em termos históricos. Isto é um ataque que não é minimamente compreensível e que dá bem a conhecer que gente é esta, que perfil têm, que mentalidade têm para conseguirem destruir um património tão valioso. Qual é a tua opinião, Inês, sobre o assunto? Ficaste estarrecida? Exato, mais uma vez. Eu acho que esta notícia revela o espírito um pouco vingativo, como aqui no final da notícia é dito, a falta de civismo, a violência destes povos que não pensam nas consequências. Assim como eles são capazes de destruir este museu, o Museu Mossul, e acabar com todas as relíquias e todas as obras de anos e com um valor incalculável, podem fazê-lo também a um ser humano. Ou seja, tanto para eles é o mesmo comparar um objeto a um humano. Eles podem fazer tanto isto a nós como estes objetos como milenares. Objetos. Para mim isso só tem um nome, chama-se barbaridade. Muito bem, isto é de facto, é que nós estamos no século XXI, não é? Que povos anteriores a nós, há muitos séculos, cometessem atos desses, nós até concluímos, bem, eram povos bárbaros, eram povos que não percebiam que estavam a destruir o património de outro, que no fundo é de toda a humanidade. Agora estamos em pleno século XXI. Pedro, qual é a tua opinião? Ficaste surpreendido ou já nada te surpreende vindo destes jihadistas? Acho que as duas, é... Fico sempre surpreendido com o que fazem, mas pelos atos que já têm cometido, acho que já não é surpresa. infelizmente. Aliás, isto não é novidade. Vocês sabem que há uns anos atrás, quando houve, também esteve muito em voga aquele grupo radical, porque estamos a falar de grupos radicais, não é? De grupos radicais islâmicos. Um grupo radical, os Talibã, devem, quando eram se calhar pequeninos, lembram-se de ouvir falar deste nome, que era muito veiculado na comunicação social. Os extremistas talibãs também fizeram destruição de património deste género, património milenar, património que é considerado da humanidade. Vocês sabem que a Unesco considera património da humanidade quando, de facto, ele tem um valor incalculável para todos nós, quer vivamos aqui, quer vivamos noutra latitude qualquer. Temos, por exemplo, nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas. Pois, que embora não sendo um património milenar, era muito importante para os americanos, e isso aí... E que foram destruídas em 2001. Destruídas em 2001 por pessoas... Por radicais. Exatamente. E eu acho que é de lamentar o descaramento que eles têm, porque eles têm, desculpem-me o termo, uma grande lata, porque gravam um vídeo... Para mostrar a toda a gente o horror que fizeram. Ou seja, só prova que eles estão também a divertir com isto. Sim, pois para eles deve ser eles estão a destruir ídolos, não é o que eles dizem. Exatamente. Portanto, o verdadeiro Deus é o verdadeiro Deus, isto são ídolos, estas estátuas. Eles estão a referir que no passado não se admirava Alá, mas outros ídolos, e por isso estão a vingar-se. E isto não tem lógica. E portanto, só Alá é que pode existir. Sim. Todos os outros, que obviamente para eles são ídolos, de outras religiões, de outros, obviamente com outros deuses, e portanto é tudo para destruir, mesmo que sejam obras de importância histórica e cultural enorme para todos. E na minha opinião, isso que a Inês acabou de dizer também, é para eles se gabarem. O que fizeram. Porque eles, pelos vistos, têm muito mérito nas barbaridades, como tu dizes, que eles fazem. Infelizmente. É o mundo a que estamos a assistir, estupefactos, de facto. Eu não pensei assistir, devo sinceramente, que eu não acreditava que estas imagens fossem possíveis em pleno século XXI, mas o século XXI está-nos a surpreender, de facto. E vamos lá ver se ele nos vai continuar a surpreender, e cada vez mais. Nós que ainda vamos viver ao longo dele, vocês mais do que eu, cá estarão para ver o que é que ele nos vai reservar. Rádio Boa Nova. A seguir, passemos a uma notícia mais calma, Pedro Andrade. Vamos saber como está o desporto motorizado. O Campeonato Alemão de Turismo só começa em maio, mas as equipas já foram apresentadas. Para este ano, há a novidade do novo formato de calendário, tendo duas corridas por fim de semana. A equipa vencedora do Campeonato de Construtores em 2014, graças a uma ponta final de muita qualidade por parte de Matthias Ekström, parte para 2015 com os mesmos pilotos do ano passado, sem mexidas na equipa. A equipa vai passar a usar as novas instalações de topo da Audi, em Nürburgring, esperando que esta mudança traga frutos em pista. A Audi foi mais regular ao longo do ano e graças a isso conseguiu o título de construtores, mas faltou um piloto que se assumisse como candidato. Rockefeller começou bem, mas a meio da época perdeu gás, tal como Mortara e Ekström, que apenas se mostrou no final da temporada. A Audi tem o que é preciso para levar a melhor em relação à BMW, mas precisa que Rockefeller, Ekström e Scheider mostrem as suas qualidades em pista. As equipas são Team ABT Sportsline, que contará com Matthias Ekström, Miguel Molina, Eduardo Mortara e Adrian Tambay. A Team Phoenix, que contará com Tim Scheider e Mike Rockefeller. A Team Rosberg contará com Jamie Green e Nick Muller. A casa do campeão do DTM 2014, Marco Wittmann, operou uma mini revolução dentro da estrutura, com vários pilotos a trocarem de equipa, sendo que a única equipa que não vai sofrer alterações é mesmo a do campeão em título. A época de 2014 foi de altos e baixos, mas o novo M4, a mostrar-se competitivo, mas não tão regular como o RC5 da Audi, para 2015 espera-se que o BMW M4 evolua mais um pouco para fazer frente a tal irregularidade, mostrada em certas pistas. Wittmann vai continuar a ter Maxine Martin como colega de equipa. A equipa que ganha não se mexe. E foi mesmo essa a máxima usada pela RMG. Com Wittmann a prometer mais do mesmo em 2015, e com Martin, que teve uma boa primeira etapa do DTM, acabando em sétimo, sendo o melhor rookie de 2014. A RGM contará com Marco Wittmann e Maxime Martin, MTEK, Bruno Spengler e Tim Glock, Tim Schnitzer, António Félix da Costa e Martin Tomzik, RBM, Augusto Farfus e Tom Glocksvik. depois de um ano 2014 apontante, com uma diferença enorme em relação aos restantes adversários, a Mercedes entra este ano com uma nova ambição e novos pilotos. A Mercedes tem aquele que parece ser o line-up menos forte do grid, mas ainda assim conta com, de resta, Vettori e Pérez. Vettori foi o melhor piloto da Mercedes, acabando em quarto, sendo que o segundo melhor piloto da casa foi o Wehrlein, um jovem cheio de talento que é certamente o futuro da marca. De resta, deu-se muito mal no início e Pérez teve um ano miserável. As grandes novidades para este ano são a entrada de uma nova equipa, a RTGP, e a introdução de um oitavo carro para este ano. A Mercedes terá dois pilotos novos a estrearem-se no DTM, com a entrada de Lucas Auer, quarto classificado no campeonato de F3 do ano passado, e Maximilian Gott, piloto no Blackpain Sprint Series, tendo sido campeão no ano passado aos comandos do SLS AMG GT3. Resta apontar a saída de Vitaly Petrov. Sendo assim, a ARC Grand Prix contará com Gary Paffett e Lucas Auer, Mook Motorsport, Daniel Juncadella e Maximilian Gott. A HWA, Christian Vietoris, Paul Di Resta, Pascal Wehrlein e Robert Wickens. Os testes oficiais do DTM decorrerão no Autódromo do Estoril de 25 a 27 de março. As provas da semana passada do CNR, WTCC e Fórmula 1 serão melhor analisadas no próximo programa. Muito bem. Vamos lá ver se tu me consegues responder a uma pergunta. Porquê que nós agora já não temos, integrado no Rally, no Campeonato do Mundo, esta prova aqui que passava nos concelhos de Oliveira do Hospital e Erganil, que tinha tanta fama? Ainda tu eras um menino de fralda. Primeiro porque as câmaras têm que patrocinar a prova. E as empresas. Exato. E há câmaras que conseguem patrocinar com muito mais dinheiro e oferecem muito mais infraestruturas do que aqui nesta zona. E a pena, porque eu acho que, aliás, não sei se ainda é da vossa memória, mas aqui esta prova que se disputava aqui na zona de Erganil, nestas estradas difíceis aqui da Serra do Açor, tinha uma enorme fama. Vinha gente de todo o país e estrangeiros para assistir àquela parte do percurso que tinha, que eu lembro-me que aquilo era de facto assim de muita nomeada, e foi durante, se calhar, duas décadas ou mais, que atraiu muita gente. E agora, de repente, de facto, mas tem toda a lógica aquilo que tu dizes, provavelmente falta aqui capital na zona centro, não é? Para poder investir, porque isto é uma forma de atrair em termos turísticos, não é? Porque as pessoas que vêm nesta altura não só trazem dinheiro nesta altura, mas poderão depois querer vir numa outra altura, exatamente. A região passava a ser muito conhecida, porque isto era televisionado, passava nos programas quer desportivos, quer nos próprios noticiários. 100.2 Oliveira do Hospital. Mimi Cat é o alter ego de Marisa Mena, cantora e compositora oriunda de Coimbra, que já fez parte do projeto de Casino Royale. Pronta para assumir o protagonismo de uma carreira a solo, criou Mimi Cat, que nos dá a conhecer o seu lado mais sincero e intimista como artista. Com o apoio do produtor Sérgio Costa, também diretor musical da sua banda, desenvolveu os temas que compõem o seu álbum de estreia com Mimi Cat, dando agora a conhecer um segundo single, Savior. Quanto cantora, Mimi Cat tem como referências Ella Fitzgerald, Jill Scott, Ray Charles e entre muitas outras. He's my savior. Oh. Nothing at all. Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Pois, agora passemos às questões da saúde com o nosso Daniel Pereira. Daniel, trazes-nos aqui uma preocupação que não é a primeira vez que a trazes, mas continua a fazer todo sentido. Que é qual? É o facto das pessoas mais novas andarem... Dos teus colegas, queres tu dizer? Ali da escola, do agrupamento? Andarem a comer fast food em vez de... De comerem, por exemplo, na cantina. Tu comes na cantina habitualmente? Ali o Pedro Andrade, que já sei que vai comer a casa o almocinho que a mamã ou ele próprio preparou. E a Inês também, que é uma sortuda. E eu também, habitualmente, como em casa. Mas, efetivamente, todos nós verificamos isto que o Daniel está a dizer. Nós todos os dias verificamos que alunos da nossa escola, do nosso agrupamento, digamos, desde os mais novos, e eu penso que isto até, não quer dizer que não seja grave nos mais velhos, mas eu acho que é de maior gravidade ainda nas idades mais jovens. Nós vemos meninos, provavelmente 10 anos, 11, 12... a comerem nos supermercados, invariavelmente, batatas fritas, refrigerantes, portanto, refrigerantes com muito gás, com muitos corantes. Ver pessoas a ser o almoço, pacotinhos de gomas, era o almoço deles, era isso. Pois, e nós sabemos, lá na escola, já várias vezes, temos ouvido que até há gente que tem escalão, escalão A, que tem direito ao almoço na cantina, e que muitas vezes não vai, ou às vezes até fingem que vão lá picar o ponto, que passam o cartão e depois não almoçam efetivamente, e vão comer literalmente, podemos dizer aqui aos microfones, aquilo que faz mal, que obviamente ficam mal alimentados. Porque assim, a comida da cantina pode não ser a comida da casa, mas é de certeza melhor do que estar a comer um pacote de batatas fritas, um panado eventualmente, e beber uma Coca-Cola. Porque na cantina temos, pode não ser às vezes a comida tão boa quanto gostaríamos, mas temos uma sopa, temos um prato principal que é de carne ou de peixe e temos uma peça de fruta e pão. Ou seja, está ali uma refeição completa que pode não ser muito agradável às papilas gustativas às vezes, mas tem os ingredientes necessários para manter uma boa saúde. E o que eu temo é que muitos destes nossos, alguns são crianças e jovens, estão a alimentar-se muito mal, passam muitas horas na escola, como já uma vez dissemos. Nós temos aqui meninos que vêm da zona do Seixo e que estão aqui desde as 8 da manhã, alguns deles ainda chegam antes das 8 da manhã, e estão aqui, e chegam, e depois estão aqui até, obviamente, à saída, e vão chegar a casa, alguns deles, às 18h30 ou 19h. Reparem que é praticamente 12 horas fora de casa, mal alimentados. Porque depois não almoçam bem, comem literalmente estes alimentos, que nem alimentos, são gulodices, mas são gulodices que fazem mal. Reparem, os pacotes de batata frita têm excesso de gorduras e excesso de sal. Depois, outros produtos que eles compram, eventualmente chocolates, excesso de açúcar. Portanto, isto são hábitos muito maus do ponto de vista alimentar. É que isto nem é fast food. Porque quando estás a falar em fast food, estás a pensar, vão comer todos os dias hambúrguer. Pois. Ou vão de comer todos os dias uma pizza que tem excesso de gordura. Mas é que nem isso é. Estes ainda estão mais mal alimentados do que isso. E isto vai ter consequências, não é? Porque isto, olha, eu reparo que muitas vezes os alunos têm grandes dificuldades de concentração na sala de aula. Porque, obviamente, eles estão mal alimentados e, assim, o nosso organismo precisa dos nutrientes essenciais. Estas crianças e estes jovens não podem ter bom rendimento escolar. Olha, outra questão que podes trazer aqui futuramente, outra preocupação com a saúde, é a falta de horas de sono, que eu acho que é outro problema que está a acontecer. Estão mal alimentados e estão mal dormidos, como o povo costuma dizer. Ia dizer que há também quem tem alimentação que não é propriamente a mais saudável, mas também vejo pessoas que nem sequer almoçam, ou seja, que são capazes de passar a hora do almoço sem comer. E, portanto, isso, por um lado, podemos ir para o lado da obesidade, diabetes, mas também para outros problemas, como anorexias, por há pessoas que não se alimentam nem em qualidade nem em quantidade. E estás a referir-se, se calhar, ao caso daquelas meninas que começam a ter problemas com a imagem, acham que têm que emagrecer, e então, como eu ano passado descobri, eu tinha uma aluna que só comia bolachas ao almoço. Levava um pacotinho de bolachas e ia petiscando quando o estômago provavelmente dava sinal. Isto é verdade, isto acontece, e por vezes os pais não têm a noção disso. Os pais não têm a noção do quanto estes jovens estão mal alimentados e por isso muitas vezes não têm rendimento escolar, não se concentram, não têm capacidade para estudar quando chegam a casa, estão extremamente cansados e mais tarde ou mais cedo vão contrair doenças, obviamente. E nem sabem onde é que os filhos gastam dinheiro. E que o gastam mal gasto, ainda por cima. Se calhar vão aqui a algum bar, algum café, ainda comer alguma coisa, mas não. Comem coisas que lhes fazem mal e desperdiçam o dinheiro. Eu desde já gostava de alertar os pais desses alunos para estarem atentos. E perguntarem o que é que os meninos comem. O que é que eles comem? Se vão à cantina, porque é que não vão à cantina? Porque se a cantina existe é para fornecer uma alimentação saudável. Verdade, Daniel? Temos que voltar a este tema porque, pelos vistos, as pessoas não nos estão a ouvir. E é importante que estejam, não é? Rádio Boa Nova. Temos hoje a honra de ter no nosso programa o Sr. Vice-Presidente do Município de Oliveira do Hospital, Dr. Francisco Rolo, que vem inaugurar uma ronda de entrevistas e apontamentos sobre o tema de educação ambiental. Uma vez que entre as suas atribuições no município está de Vereador do Ambiente e Qualidade de Vida. Boa tarde, Dr. Francisco Rolo. Seja bem-vindo ao programa A Escola e o Meio. É uma honra, obviamente, para nós tê-lo no nosso programa. Então, muito boa tarde. Eu até diria boa tarde à escola, agrupamento de escolas, ao mega agrupamento, ou formalmente ao agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Cumprimentar todos os alunos, professores, quem faz a escola, o pessoal não docente, e particularmente aqui cumprimentar o Pedro, o Daniel e a professora Célia Lourenço e dizer-vos que a honra é minha em estar aqui a participar num projeto de dinamização cívica, de dinamização de cidadania ambiental, de educação ambiental da escola, da nossa escola. É para isso que serve o serviço público de rádio e é para também, este é o meu entendimento daquilo que também pode ser a escola para além dos muros da escola. Muito bem, e é por isso que nós estamos aqui ao fim do dia a gravar para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Como sabe, muita gente nos escuta, não só através da Rádio Boa Nova, mas depois através do site da Boa Nova, onde o programa está sempre disponível. Nós gostaríamos então de saber do projeto do município acerca da preservação do ambiente, nomeadamente das atividades direcionadas para os nossos jovens, numa perspectiva, obviamente, de educação ambiental. Há pouco esqueci-me e cumprimentar naturalmente também o auditório da Rádio Boa Nova que nos ouve neste preciso momento. É importante perceber a importância que tem a área do ambiente na política municipal e, particularmente, a componente de educação ambiental. Oliveira do Hospital assumiu-se e é reconhecido por organismos independentes como um município, como um dos melhores municípios para viver, e já por dois anos consecutivos que obteve esse galardão, relativos aos anos de 2012 e 2013, 2014 estará em avaliação, neste ano de 2015. Somos um município que também é um município Eco-21, portanto, é reconhecido por boas práticas ambientais e é um município que tem há vários anos uma prática de reconhecimento das suas iniciativas na área da educação ambiental, reconhecidas pela Associação Bandeira Azul da Europa. Portanto, alguém com esta responsabilidade tem que ter uma prática de educação ambiental, tem que ter uma prática de envolvimento dos cidadãos naquilo que é a educação, em ações que representam a educação ambiental. Eu acho que destaca-se aqui dois aspectos fundamentais. A parceria com a escola, na dinamização de atividades, e depois já lá poderemos ir aí, a dinamização dos cidadãos, ou seja, aquilo que é mais conhecido como voluntariado. E nesse âmbito, na dinamização da escola e no voluntariado, acho que se tem feito um trabalho que eu diria que é brilhante. E não é brilhante pelo facto de da Câmara ser um dos pilares desse trabalho, mas é brilhante pelo envolvimento que se tem tido, quer com a comunidade, quer com a escola. Reflorestar áreas ardidas, plantar espécies autóctones, desenvolver campanhas limpeza de rios, as famosas campanhas Limpar Portugal. Isso faz tudo com o envolvimento da escola e com uma rede de pessoas, cidadãos de norte a sul do concelho, que se juntam, criam grupos de tarefa nas suas freguesias, nas suas localidades, e fazem esse trabalho. Obviamente que tudo isto obriga a planeamento e a coordenação, e é fundamental. É fundamental sempre o envolvimento da escola. Concluiria esta primeira tentativa de resposta dizendo que no próprio projeto educativo local que está em fase de estamos a ultimá-lo, a afinar as componentes finais, a componente de educação, a educação ambiental e a educação cívica são fundamentais. E hoje a preservação do ambiente é assumida como, não é uma bandeira, não é só uma bandeira, está associada, é uma medida transversal, toca, não conseguimos fazer saúde sem educação ambiental, não conseguimos fazer turismo sem educação ambiental, não conseguimos fazer desenvolvimento de infraestrutura se não tivermos preocupações ambientais. Por exemplo, fazer um miradouro é uma obra física, mas tem implícito uma medida de preservação ambiental. Contemplar uma área, tornar uma área visitável e desfrutável por parte das pessoas, isso implica que à volta não haja lixo, que as espécies sejam espécies endógenas, portanto não haja, a paisagem não esteja destruída, apesar de ter riscos, a erosão, os focos florestais, etc., etc. Eu estava aqui a lembrar-me que, apesar de muito, com certeza, já foi feito em termos de preservação do ambiente no nosso concelho, há se calhar ainda algumas fragilidades. Estou-me a lembrar ainda de zonas dos nossos rios que ainda provavelmente estarão poluídas. Estou-me a lembrar do desordenamento da nossa floresta e, nomeadamente, de uma situação que acho que está a preocupar muitos munícipes, que é a plantação desmesurada de eucalipto em algumas zonas do nosso concelho. Queria que nos falasse um bocadinho destas preocupações, com certeza o município também está preocupado com elas. O que é que se pode fazer para contrariar estes pontos negativos? Nós temos alguns, tudo que disse são preocupações factuais, ou seja, são verdadeiras. Os rios preocupam, os rios representam água potável, representam, portanto, recursos hídricos que são utilizados para abastecimento portanto, humano, para abastecimento da população, ainda que hoje a nossa água venha maioritariamente da Senhora do Desterro, do vizinho concelho de Ceia, portanto, também a encosta da Serra da Estrela, mas os nossos rios constituem recursos hídricos, são potencial a utilizar para abastecimento humano. E temos a obrigação de os preservar. O que é que acontece? Nós, acho que fez-se uma grande progressão na defesa das linhas de água, particularmente dos rios, com a construção, nos últimos anos, de mais de uma dezena de hectares. Portanto, as hectares, as estações de tratamento de águas residuais, ou seja, aquilo onde antes havia o risco do efluente, dos gotes, em linguagem coloquial, que saíam das habitações e irem diretos para o rio, hoje temos uma rede de hectares que foram construídas nos últimos anos, que foi um investimento brutal em termos de custos, em parceria naturalmente com as águas de Zezirikua. Portanto, hoje a qualidade dos rios, hoje a qualidade da água dos rios está muito melhor. Por exemplo, hoje é possível atribuir uma bandeira azul à Praia Fluvial de Alvoque, porque de facto hoje conseguimos preservar a montante e a jusante, aquela água, por exemplo, na vide foi construída uma etare que permitiu que os gotos não corressem para o rio. Portanto, as águas hoje de Alvoque das Várzeas são de excelente qualidade. A etare de Alvoque das Várzeas, que está, portanto, a jusante da Praia Fluvial, por sua vez, melhorou a qualidade da água do afluente do Alva. Por isso é que as águas da Praia Fluvial de Avô, que tem uma excelente infraestrutura de apoio, melhoraram muito, ainda não chegaram ao nível do excelente por causa da influência da Ribeira de Pomares, que vem do concelho, do vizinho concelho de Arganil, que há que resolver esse problema. Estamos a trabalhar juntamente com os vizinhos, com o vizinho com o município de Arganil, com quem temos ótimas relações, para se resolver esse problema, para que também, a breve trecho, as águas de Avô, as águas do Rio Alva, que banham a Praia Fluvial de Avô, têm que ter a qualidade excelente para que, durante 3 anos consecutivos, para que seja atribuída a bandeira azul. Pronto, a questão da floresta, a questão do eucalipto. De facto, temos uma nova lei da arborização, que foi publicada, se não me engano, o ano passado, e é uma lei perigosa. É a lei da eucaliptização do país. É uma lei que, entre outras coisas, está a provocar, particularmente em Oliveira do Hospital, a plantação indiscriminada e muitas vezes violando a própria lei de eucaliptos. Os eucaliptos são espécies de crescimento rápido, portanto, crescem mais rapidamente, dão mais rapidamente corte, dão mais rapidamente rentabilidade para os seus donos. E neste momento há um dilema. Por um lado temos a doença do nemátodo que ataca o pinheiro bravo e hoje aquilo que estamos a assistir é as pessoas a trocarem o abate do pinheiro e a trocá-lo pela reflorestação, pela replantação através de espécies que não são endógenas, que não são autóctones, que é o caso do eucalipto, são espécies de crescimento rápido e crescem rápido porquê? Porque absorvem muita água e muitos nutrientes do solo. E hoje, infelizmente, a lei está feita de forma a que a Câmara não possa ter qualquer interferência nisso. Antes desta lei, qualquer plantação de espécies, a partir de determinada área, obrigava a um parecer da Câmara Municipal. Hoje, o parecer da Câmara Municipal não serve absolutamente para nada. Portanto, se a Câmara der um parecer negativo, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas pode autorizar. E é isso que tem vindo a acontecer. Até agora, a Câmara, onde há eucaliptos, autoriza a reflorestação com eucaliptos. Onde trocar manchas de pinheiro bravo ou de floresta autóctone, de carvalhos, medronheiros, etc, etc, etc, substituí-la por eucaliptos, a Câmara dá sempre parecer negativo. Mas, no entanto, o que tem acontecido? O ECNF, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, tem dado pareceres positivos. E há outra questão mais grave ainda, que é a plantação sem autorização de eucaliptos no concelho de Oliveira do Hospital. E há outras situações. Estão X hectares licenciados e aprovados pelo ICNF e os promotores dessas reflorestações, ao invés de plantarem a área que lhes está aprovada, de eucaliptos, plantam uma área superior à área que lhes está aprovada. Ora, isso é crime e a Câmara já tomou as medidas notificar as entidades competentes, nomeadamente o CEPNA, a unidade da GNR ligada às questões ambientais, e notificar o Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta relativamente às plantações ilegais de eucaliptos, que são uma ameaça para a paisagem, são uma ameaça para a qualidade dos solos, são uma ameaça relativamente porque acelera a erosão dos solos e são uma ameaça para um recurso fundamental para a qualidade do nosso turismo, que é a paisagem. A Oliveira do Hospital tem ótimo potencial em termos de turismo verde, turismo de natureza, Oliveira do Hospital, comparativamente com outros municípios, não temos grande mancha, não temos expressão de mancha de eucaliptal, e aquilo que se está a verificar no último ano é que esta nova lei da arborização permitiu, de facto, confirma-se que permitiu a eucaliptização, e hoje está a crescer desmesuradamente a mancha de eucaliptos em Oliveira do Hospital, e como dizem os especialistas, Em Portugal, o eucalipto não constitui ecossistema. Na Austrália, sim, porque tem coalas, porque tem uma série de outros animais. Em Portugal, o eucalipto só serve para esvair os solos de água e de nutrientes. Portanto, não constitui ecossistema, portanto, não valoriza o território, não valoriza o turismo, não cria, digamos, um ecossistema rico e diversificado e que proporcione vida. Pois vida é. No sentido biológico. Claro, é isso que eu penso que algumas pessoas, por desconhecimento e porque só pensam no lucro imediato, obviamente há uma primeira plantação de eucalipto, dá um primeiro corte em poucos anos, efetivamente, e depois far-se-á uma segunda e depois o solo fica estéril. Porque é isso que provavelmente vai acontecer, não é? Há esses riscos. O nosso solo é de qualidade. Mas é um solo rutinado com espécies como o carvalho, o castanheiro, os medronheiros e, essencialmente, o pinheiro bravo. E o pinheiro bravo também não nasceu cá. Não. O pinheiro bravo foi trazido para estas serranias, para estes planaltos, através dos planos de fomento florestal do Estado Novo, nos anos 30 e 40, que destruiu aqui um estilo de vida que havia aqui, porque as pessoas, a plantação dos pinheiros levou que as pessoas que abandonassem estes territórios, todas essas serranias ali da cordilheira da Serra do Açor, foram abandonar. Acabou um estilo de vida ligado à pastorícia, à caprinicultura, ligado à produção de carvão, as carvoarias ficaram espalhadas. É que com a plantação do pinheiro, nos anos 30 e 40, abandonou-se um estilo de vida e, de alguma forma, todo aquele território foi desertificado porque as pessoas perderam o estilo de vida. Ora, o pinheiro tem outras condições, cria ecossistema e o pinheiro aqui, como se costuma dizer, dá-se bem porque, de facto, tem água, o solo é apto para o desenvolvimento dessa espécie. O que é que acontece? A substituição do pinheiro por eucalipto vai obviamente esvair, vai enfraquecer a qualidade do solo. Num horizonte de 20 anos, corremos o risco de ficar aqui com os nossos solos completamente descaracterizados, empobrecidos. Como disse a professora Célia bem, tudo em busca do lucro rápido. Mas é não do pensar lucro. No futuro. Sim, porque temos que pensar que planeta, que terra, que planeta, que terra, que território queremos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos. Há uma expressão muito bonita que eu tenho, eu não consigo reproduzi-la, que tenho colada no meu quarto desde os meus tempos de estudante, que são as palavras de um chefe índio que diz que a natureza não é do homem. A natureza não é do homem. O homem é que pertence à natureza. E, portanto, aquilo que encontrarmos temos que conservar e deixar para os vindouros. Poderão achar que esta expressão é muito romântica, mas temos que perceber que ou deixamos recursos, e não é só recursos financeiros, não é só deixarmos uma conta bancária para os nossos filhos, ou lhes deixamos água em quantidade e qualidade, rios limpos e a correr, ou lhes deixamos montanhas com árvores, ou lhes deixamos florestas, ou então a vida deles, com certeza, não vai ser de qualidade. E há riscos brutais de degradação ambiental, com a influência que isso tem, por exemplo, na qualidade de vida, automático, óbvio, e na saúde, e na saúde. Fala-nos agora, porque o tempo escasseia, das atividades próximas que estão previstas pelo município e que versam sobretudo a educação ambiental. Eu vou então, nós temos a breve trecho, e agora estamos em cima, o dia 19 e 20 de março. É a comunidade escolar, vamos plantar 2,5 hectares, vamos plantar 2,5 hectares de com várias plantas, com várias espécies, todas elas autóctones. Portanto, 19, 20 e 21, no dia 21 vamos plantar carvalhos em Alvoque das Várzeas, e no dia 19 e 20 de 2015 vamos plantar em Lagares da Beira 1 hectare na Ponta das Três Entradas, também num baldio da Junta, na União das Freguesias de Penalva e de São Sebastião da Feira, vamos plantar 1,5 hectares. E em Travanca de Lagos, também num baldio da Junta, vamos plantar também aqui. Dá quase 0,5 hectare. Portanto, é uma grande campanha. Eu digo grande, não é na dimensão dos hectares, isto dará cerca de 3 hectares, mas se pensarmos que todos os anos arde uma impressionante área essencialmente pinhal de floresta, acho que temos a obrigação de compensar no período antes do verão, reflorestando áreas ardidas ou áreas que não estão ocupadas. E levar as crianças a participar nesse processo. Exato, agora, para além do voluntariado, através do Banco Local de Voluntariado, ou seja, os cidadãos, como a professora Célia, que está ligada neste caso à comunidade escolar, mas outros cidadãos que não estão de alguma forma ligados à escola. Os nossos ouvintes que querem participar. Sim, exatamente, acho que se devem inscrever através dos seus filhos na escola ou na Câmara Municipal, através no Gabinete de Apoio à Variação ou no Gabinete Técnico Florestal, inscreverem-se e terem o orgulho de, por exemplo, nós nos últimos 5 anos... Eu digo nós, o município, com a comunidade escolar e com os voluntários, com os cidadãos voluntários, já plantámos 20 hectares de floresta constituída por carvalhos, medronheiros, sobreiros e pinheiro manso. Isto dá uma certa... Não é questão do orgulho vaidade, dá um certo orgulho no sentido de cumprimos uma responsabilidade cívica, cumprimos uma missão ambiental. E acho que isto é um exemplo. Mas fazemos um pouco mais com a escola, que acho que é das iniciativas mais bonitas, que é semear. Semear de duas maneiras. Semear na floresta e semear na consciência dos meninos. É o conceito de sementeira, que é o dia da bolota, que eu acho que é das atividades mais bonitas que se faz com os alunos do primeiro ciclo e do pré-escolar, que é meter os meninos em contacto com as bolotas e perceber o que é uma bolota e o que é que sai da bolota e o que é que dá origem à bolota. Neste caso, a bolota dará origem a vários tipos de carvalhos. E é o dia da bolota... meter as crianças, primeiro a contactar com a bolota, perceber, explicar-lhes que aquela bolota vai dar origem àquele carvalho e eles contactarem com a casca do carvalho, contactarem com a folha do carvalho quando ele está adulto e ter a oportunidade de eles plantarem bolotas nas covetes com terra e de cuidarem dessas covetes e para que depois nasçam pequenos carvalhos que depois serão transplantados para outras zonas, ocupando determinadas áreas. Eu acho que isto é um investimento, é uma sementeira, em consciência ambiental, em educação ambiental, mas também é uma sementeira de árvores para que elas possam enriquecer a nossa floresta. Possam enriquecer a nossa floresta e florir. Agora, saindo já do âmbito da reflorestação, em termos de ambiente e de preservação do ambiente, que conselhos acha mais prementes a dar aos nossos municípios? Ainda, eu, por exemplo, circulo por estradas florestais e vejo, por exemplo, ainda restos de lixo de obras, por exemplo, ainda falta alguma consciência a esse nível. No entanto, há um serviço da Câmara Municipal, gratuito, pelo que eu me informei, que até recebe, por exemplo, se temos algo em casa, um frigorífico que entretanto deixou de funcionar e que está ali a... muitas vezes como um estorvo, obviamente nós podemos fazer um simples telefonema para a Câmara Municipal, para o serviço, não é? E a recolha destes materiais que não têm que ser assim vazados num qualquer campo. Exatamente. Não é? Aliás, essa nota que deu é muito importante. Eu deixava um alerta para os mais jovens que nos estão a ouvir, para poderem passar esta mensagem junto dos seus pais, dos seus amigos mais velhos, que é esta obrigação de cuidarmos dos espaços belíssimos. Todos nós adoramos dar um passeio por uma mata, por uma floresta, numa encosta, passear ao longo do rio. Todos nós adoramos fazer isso, acho que é uma atividade fantástica, até nem temos problema nenhum se nos enterramos no lodo da beira do rio, até achamos piada. Ah, mas isso não nos incomoda, mas incomoda-nos se encontrarmos um monte de entulho, de restos de obras, de restos de roupas, de caixotes, de bidons, de eletrodomésticos velhos. Isso incomoda-nos. Não nos incomoda se nós vamos a descer por uma encosta abaixo e escorregamos e rolamos um bocado. Mas incomoda-nos ter que passar, chegarmos num caminho e vemos o caminho barrado por um conjunto por um grande volume de lixo, plásticos e é assim, no âmbito do Limpar Portugal, em 2012 recolhemos 24 toneladas de lixo. O ano passado recolhemos 74 toneladas de lixo numa lixeira que foi desativada no norte do concelho. Isto é um esforço, que é um esforço do município, mas também é um esforço cívico. As pessoas participam em ações de voluntariado a recolher. E às vezes, a recolher estes resíduos, o entulho. Nós ali no Val do Alva chegámos a descer lá para buracos onde foram tirar caixotes de roupa velha, de frigoríficos, fogões, uma série de passa a expressão, de tralha, que é desnecessário. Que é desnecessário. O que é que o senhor ouvinte tem que fazer quando tem esses... É fácil. Há uma linha de recolha de monstros. Monstros e monos a ligar para o gabinete de apoio à variação e por e simplesmente marcar com os serviços a recolha. Não se vai daqui, passa publicidade à Aldeia das 10 para ir buscar um frigorífico. Um frigorífico. Mas se calhar há muitos para escolher. Mas recolhem-se vários, né? E recolhem. As pessoas guardam até a outra hipótese é as pessoas depositarem no ecocentro. Aqui na zona industrial. Sim, na zona industrial, para encaminhamento. E estes aspectos... São fundamentais. São comportamentos... Quando há um bocado me lançava a pergunta, eu acho que a mensagem que eu queria deixar para os nossos jovens alunos era que eles conseguissem... mobilizar os pais. Passar esta mensagem que dizer que não é preciso... não é preciso, por exemplo, não é preciso deitar cartão fora, guarde-se o cartão. Há bocado estava-lhe a dizer, Oliveira do Hospital exibe, por exemplo, no âmbito dos 19 municípios do Planalto Beirão, nós somos o segundo concelho a seguir a Viseu na recolha de papel. Portanto, só temos que melhorar este desempenho. Estamos em terceiro na recolha de vidro e estamos em terceiro na recolha de outras embalagens. Portanto, já fazemos bem, mas Viseu, podemos fazer melhor. Sim, a seguir a Viseu estamos logo... comparativamente com outros municípios, de facto, estamos com ótimo desempenho, mas podemos melhorar imenso. Na recolha destes, nos ditos monstros, monos, os sofás velhos, os frigoríficos. Por exemplo, um frigorífico, se estiver a funcionar, tem interesse. Doem-no. Liguem para a cama e doa-se para o Banco de Recursos Sociais. Uma máquina de lavar velha pode ter interesse. Doem-na para o Banco de Recursos Sociais. Roupa velha, por exemplo. A roupa velha não é preciso deitá-la fora. Metam-na nos contentores que estão espalhados. Pelo concelho. Nos 12 contentores que estão espalhados pelo concelho. Por exemplo, em 2013 foram recolhidos 1.936 quilos de têxteis, brinquedos e calçado depositados nesses contentores brancos que estão espalhados. Passa a publicidade da H. Sara Trading. O ano passado, 2014, já foram recolhidos 7.486 quilos de têxteis, brinquedos e calçado. Não há necessidade de uma forma inadvertida, de uma forma sem interesse para a comunidade, porque de facto é um ato desnecessário, claro. colocar na floresta, numa rebanceira, onde quer que seja, num sítio onde aparentemente ninguém vai, deitar para lá tralha velha, passa a expressão. Claro. Tudo é uma questão de educação. É uma questão de educação ambiental. E é possível reduzir, e é possível reciclar, e é possível reutilizar. Ou seja, aquela velha história da política dos 3 R's, é de facto possível. Nós podemos, agora, esta medida dos sacos pagos vai-nos fazer uma coisa. Vamos deixar de ter mais sacos, montes e montes de sacos. em nossa casa, evitam de ir para o lixo, e alguns deles que depois demoram muito tempo e custam bastante para a reciclagem, ainda se adaptam. Agora, se forem deixados aí no ambiente, um saco abandonado, e eu já fiz a experiência ao fim de 10 anos, continua lá. Claro. Portanto, fazer todos fazermos um esforço conjunto, mas fazer isto com alegria, com satisfação, de que, no sentido de que todos podemos proteger mais o ambiente e criar locais mais aprazíveis. Para finalizarmos a entrevista, então, uma última palavra aos nossos ouvintes e aos nossos munícipes. Deixar um convite à escola, à comunidade escolar, pais, alunos, todos aqueles que se interessam pela nossa vida comunitária, em que possam participar nestas iniciativas no dia 19 e 20 de março e que ajudem a comunidade escolar a plantar cerca de 3 hectares de floresta, de floresta autóctone. Só vamos plantar espécies locais e endógenas. Portanto, as pessoas que se inscrevam nas escolas, que se inscrevam na Câmara, e que todos possamos ajudar neste esforço coletivo de termos mais floresta, melhor floresta. E todos contribuímos para termos ar puro para respirar e termos um planeta melhor para viver. Eu acho que isto tudo conjugado, este esforço entre todos, com certeza que fará do Conselho de Oliveira do Hospital um melhor espaço para viver. E neste aspecto estamos todos convocados e somos todos corresponsáveis. Pronto, e nessa lógica também, duas notinhas finais telegráficas. Louvar esta atitude de responsabilidade ambiental que o agrupamento de escolas assume, por via destes programas de rádio, de sensibilização e educação ambiental, e naturalmente agradecer a gentileza do convite. Dá imenso prazer no final do dia, apesar de ter sido extenso, estar aqui. Estamos a falar de ambiente. Sim, sim, sim. Nós é que temos a agradecer a sua colaboração neste programa, porque de facto, se unirmos esforços, conseguiremos de certo um conselho melhor, não só para nós que estamos cá hoje, mas para as gerações vindouras. Estaremos sempre disponíveis para divulgar as atividades que promovem a educação e a preservação do ambiente. Muito obrigada. A Escola e o Meio. Estamos já a terminar o nosso programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade, Catarina Peixoto, Michael Krasowski, Daniel Pereira e Patrícia Correia. E hoje teve a especial colaboração do Sr. Vice-Presidente do Município de Oliveira do Hospital. Agradecemos a sua atenção, despedimos-nos até ao próximo programa. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.